Cajá 17, após o Tucano da Fábia Lima, tem 10. Wolfgang Yankee para Natal, só um instantinho para Copa, o número 4 agora para Copa, só um instantinho, escute a informação, Serra. Ok. Voia a Apuco. Apuco. Apuco, já presente, 6723 graus. Do Axé. Controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal meia dúzia e aciona 0116 no transpondo. Decimal 8, até o regresso. Tá, regresso. 36 decimal 85, alternativa 125 decimal 45. Pátio 4, 2 a bordo, acionamento táxi decolagem agora com a torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Salvador, gol 1906, Fox 3, pushback acionamento. Boa tarde, Alfa Romeo, Tango India Brava. Alfa Romeo, Tango India Brava, condições de 10, 500. Ciente, Tango India Brava. Condição meia, só um instantinho para início do puxo no 03, aguardando na minha escuta. Na sua escuta, 06. Tango India Brava, informe o destino. Eu vou manter um sobrevoo aqui na ilha de Maré. E vai retornar até a Irmã, depois eu vou cruzar com o proa do farol de Itapuã. Sim, deixa eu pôr meu câmbio de abraço. Chacajá 17, está livre decolagem da 10, vento é 100 grau com 9 nós. Livre decolagem, Chacajá. 0, desça até o 050. 050-6320. Controle, Índia November Alpha, ingressão Interlagos na proa da rotatória. Índia November Alpha, reporte rotatória. Reporta rotatória, Índia November Alpha. 754 está livre de alinhar e manter a 10. Ali mantém. Ali mantém a 10, agora 754. Siga no 326. O senhor irá parquear para o 03 após o táxi do banho da companhia, ok? Já iniciando no 03, puxa. Afirmativo, no 326. O Olimpo 00, pronto, copia? Olimpo 00, pronto, copia. Autorizado Galeão, nível 240, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5457 no transpondo. Autorizado Galeão 240, decola da 10, curva na direita, da El Leda e Léo. Controle 1208, aciona 5457, Olimpo 00. Correto, já passou para B? 11, a bordo, 1-1. 1-1 no ProB, apenas confirmando a aerovia Golf 677, após prossegue conforme a rota do plano. Chame para o táxi Olimpo 00. Pela Golf 677 e chamará para o táxi Olimpo 00. 00, Marmo, para Cajá. 3805, pronto, copy. Tá pronto, 3805. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5463 no transponder. 340 autorizado, decola 10, curva direita, da El, transição em Leda, após Leda, Bridge, após o Luno 6. 1208 controle, 5463 no transponder, então 3205. Correto, Hotel Red, portão 1-1, nos chama pronto para o pushback acionamento, TAM 3805. Pode chamar. Golf Tango Yankee, na escuta do sol? Tango Yankee, prossegue. Confirme o pátio que encontra, se é a pista que decola? Está na posição 9 e decola da 1-0. Afirmativo, autorizado então Natal, nível 390. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta o peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5465, só um instantinho para o cotejamento. Para o táxi, gol 1806, BOB 140. 2:05, alternando o Recife. Gol no 806, taxi via Indy Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18.6, dúzia, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. Yeah, Indy Alfa no ponto de espera 1862, 806, obrigado. Gol no 328, atentando ao táxi do banho da companhia, ingresso Juliette, posição 03. Juliette 3, 1-328. Gol Tango Yankee, por gentileza, proteja. Tango Yankee autorizado, Natal 390, decola da 1-0 com curva esquerda, poucas e passe. Pressão da 1-0, rota do plano de voo, controle 1208, código 5465, Golf Tango Yankee. Correto, portão 9, chama pronto para o pushback acionamento, Papa Romeo Golf Tango Yankee. Portarei, obrigado. Chama 8, boa tarde. 08, boa. Pode estabilizar 6320. Luiz, que mantém, pode esperar. Ok, o Índio November Alpha está livre final da 1-7, reporte interceptando. Pode interceptar o final de 2 milhas da 1-7. Livre final da 1-7, reporte interceptando. Índio November Alpha. 300, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após direto vitória da conquista. Controle 120, decimal 8 e aciona 5472 no transponder. 300 para a vitória da conquista, decola 1-0, direita Arbor, após direto conquista. 208, controle 5472, transponder 2262. Correto, confirmando PAT 3. Afirmativo, pátio 3. O pátio 3 chama pronto para o espectacionamento, ajuste no 0 no 4, passarei 2262. 1014, chamaremos 62. Gol 806, tá pronto, confirme. Tá pronto, 806. Ok, no 806, após o aborto da TAM, ali mantém a 1-0. Após o aborto, ali mantém, 806. Índia November Alpha, livre pouso na 1-7, o vento é de 090 graus com 9 nós. Livre pouso na 1-7, Índia November Alpha. TAM 3144 no solo aos 41, ao livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 9, boa tarde. 219, assim que livrar à direita, TAM 3144. Pousão, hein? Controle Salvador, boa tarde, trip 5595. Transfere, já iniciou a descida autorizado até o nível 150 para o Recife. Trip 5595, essa é a indicação. Ficou, 5595. Gol 1754, suba a 300, voe direto Serra Bravo, Kilo Golf. Serra Bravo, Kilo Golf, 300. Juliette para ingresso. Alfa, reporte para antes da Juliette para ingresso, 3144. Se reporte pronto para descida. Já iniciou a descida, senhor. Já é autorizado até o nível 150 por Recife. 155, nós seguimos até o 060. Descendo para o 060-5595. Chame a 6320 estabilizado no ILS. Chame a 6320, compete para o final, chame torre 198, decimal 6. 86. Torre Salvador, boa tarde, eu chamo 6320. 6320, boa tarde, reporte passando externo, baixar travado. Chama 5, deu boa tarde, tem que informar São Romeu. Chama 6305, essa medicação chega da Amanda, isso é para o 050. 050, Amanda, a gente se encontra na 6305. Uma possibilidade de roda presente, Duna? Meia, decolou os 43, controle 120, decimal 8, boa tarde. 1208, com 806, boa. Bravo que Luiz, que tá livre ingresso, chame alinhado pronto, se eu der na passagem aí ao Índia Novembro Alfa. Novembro Alfa, no solo aos 44, mantém a posição, aguardando o Bravo que Luiz que ingressar na pista, ok? Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-6-4 no transponder. Foi autorizado pro Galeão, nível de voo 360, vai decolar a pista no Zé, primeira curva direita, no perfil da Dael, Zeta, depois de Leda, Boa Bridge, chama controle 208, transponder 5464, voo 1394. Correto, portão 5, chama pronto pro inspecionamento, voo 394. Reporta. Confirma a matrícula? Na 3193, sem chancear. Com 3193, ainda não possui o plano no sistema, poderia confirmar o BT? Aos 15. Dentro de alguns instantes estará no sistema, só um instantinho, cobre por gentileza Galeão, o nível 380, prepara a Daelle da Bridge aguardando. Ok, obrigado, só um pouquinho cedo ainda, só quem está adiantado aqui, obrigado. Chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. 25, alternativa 125, 45, boa tarde. Controle, a Papa Rodolfo, Tango Índia Brava. Tango Índia Brava, que eu siga. Agora na vertical do através do da rotatória, autorizado, vai cruzar o campo para a proa da praia. Para o táxi, o TAM 3805, tem 140 a bordo, 4 horas, Galeão. 3805, taxia via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, um ponto de espera torre 1-1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Ok, Pátio Índia Alfa, 18-6, o TAM 3805, obrigado, boa tarde. Solo, limpo 00. Limpo 00, prossiga, pronto pro táxi. Estamos com a Amanda aqui, estamos cortando os motores para ver esse caminho, ok? Afirmativo, reporta novamente para o táxi, o limpo 00. Passará ou passará a DLA, o limpo 00? 6315 da última. 6315, desce até 2 mil pés, aí o chão 0 no 4. 2014, estamos. 3193, já possui a cópia Galeão, 360, copia? Copia, senhora. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta tudo no 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5512 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360, da El, Leda, Bridge, após intercepta a roupa do voo 10, decola da 10 com curva direita. 1208 é o controle, 5512 no transponder, tá? 3193. Correto, portal 1, eu chamo pronto, pushback, acionamento, tá? 3193. Porta era pronta, 3193. 20, no solo 47, chama o solo em 121, decimal 9, para o táxi, boa tarde. 219, boa tarde. No perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5506 no transponder. Ativo, está autorizado 360, curva direita na da El, Leda Bridge, pode interceptar o pêndulo 6 e conforme a rota do plano. 208, 5506 é o código de transporte para o Globo 333. Puxaner 6320, taxi via Alfa e reportando seu taxi Juliette para ingresso. Alfa, taxi Juliette para ingresso, 6320. Rumo 333, cotejamento correto, portão 3, chama pronto para o SPEC, assinamento. Chamaremos, Rumo 333. Salvador Gol, 924, autorização 350, Maceió. Rumo 924, informação em curso Sierra, autorizado Maceió, nível 350, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca. Transição Caju, onde intercepta o Peruísque 58 até a posição Urago e após segue direto para Maceió. Controle 120, decimal 8 e aciona 5462 no transponder. Ok, controle Salvador, Rádio 35489, sem informação correta para a conquista, correto, portão 10, chama pronto para o estacionamento, gol no 924. Chamaremos, pessoal. Boa tarde, estou 3218, centro da Serra, pronto, cópia Fortaleza. 3218, boa tarde, informação Serra confere, autorizado Fortaleza, nível 390, via Upperzulu 19. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5502 no transponder. Autorizado Fortaleza 390 via Pesulu 19, decolada 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Froti. 208 é o controle, 5502 no transponder, 3218. Puxaner 6320, ingresso Juliette, remota 13, parte principal. Juliette, remota 13, parte principal, 6320. São 3218, cotejamento correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento. Tá pronto já, 3218. Pushback, acionamento, Golfo da Goiânia. Uma hora, duas milhas, mantendo 510. São Robson 44. Aqui é a Terra Remota 13. Após o mesmo autorizado, reporta táxi. Após a passagem da Arbora da Oceanera, autorizado, o Golfo Tango Yang. Pronto, puxa o estacionamento para 3218. São 3218 no 02, autorizado, reporta táxi. Autorizado para 3218. Reduz para 1.709, desça para 2.000 pés, ajuste 1.014. Descendo para 2.000 pés com 1.014, reduzindo para 1.70. Estabilizado, Campo Avia, estacionar 6.315. Para 6.315, complete aproximação, chame torre 1.08, decimal 6. 8.6, bom. Feedback, acionamento 2.262, parte 3. Acionamento 2.262, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamaremos 62. Também para o especialmento 1394.5. 394 totalmente pronto. Estimativo, só aguardar a autorização. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi 1394. 315. 315, boa tarde. Complete a aproximação, guarda pista livre para o posto. Aguarda. 200. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle 120, decimal 8, e aciona 5505 no transponder. Afirmativa, autorizado 200, decolada 10, curva à direita. Vai da Arbor, direto após. 1208 no controle de saída, 5505 transponder, trip 5489. Correto, no pátio 3, chama pronto para o direcionamento, trip 5489. No pátio 3, chamará, trip. Bravo, bravo, tango, desça para 1 no meu pé, 0904. Bravo, tango. Tem o vento de 1,10 graus com 8 nós, está livre o pouso na 10. Livre o pouso, está na 63, nós temos que baixar o travão. 5,6, desce até o 0,60. 5,6, da Swift Edge. Controle, boa tarde, está 3,805. Golf Tango Yang, pode prosseguir o início do pushback acionamento e reporta para o táxi, ok? Continua. Golf Tango Yang está iniciando a 9. Oceanair 6320, confirma, aguardando o balizamento? Afirmativo. Aguardando o Marshall aí da Israel. Gente, vou contactar na mesma. Ok. Bravo Tango, tem equipamento número 2 de rádio? Bravo Tango, caso tiver o equipamento número 2 de rádio, sintoniza a frequência 12345. Estabilizando a LS da 10, o TRIP 5595. TRIP 5595, complete a aproximação, chame Torre, 1-8, decimal 6. 118-6, 5595. Salvador, o TRIP 5595 estabilizado no ILS da 1-0. Boa tarde, complete a aproximação, o orifício é livre, TRIP 5595, 5595, perdão. Sim, 5595 vai aguardar a pista livre. Dois aeronaves à frente, o Airbus da TAM e o Boeing da Gol, e prossegue como número 3 no ponto de espera, e no ponto de espera transfere a torre 1-8.6, o ajuste no 0-4, bom voo. 1014, segue as duas aeronaves, comando número 3, ponto de espera 18,6. Obrigado, bom trabalho. Para o táxi, setor 3218. 88 a bordo, 0435, João Pessoa. Setor 3218, taxia via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1,18.6 dúzia, o ajuste no 0,4, um bom voo. Indy Alpha, ponto de espera da 10, lá torre. 0-4 no ajuste, obrigado, bom dia. Paulo, boa tarde, Oceanair 6315, ligou a nossa estrutura. Oceanair 6315, boa tarde, taxi via Alfa e reportante, ataque 6 Juliette para ingresso. Alfa, reportará a nossa Juliette. Para o táxi, 394-154, a bom, 3:20, cabina. Corrigindo, gol no 394, pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1,18.6, o ajuste no 0,4, bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 286, 1014, no 394. Para o táxi, gol Citango Yankee, 135 a bordo, 12:40, alterna Maceió. Tango Yankee, taxia via Pátio, Índia e Alfa, seguindo a Embraer da Passaredo, e no ponto de espera transfere a torre 1,18.6, o ajuste no 0,4, um bom voo. Gente, ajustado no 0,4, táxi Pátio, Índia e Alfa, seguindo Passaredo, torre 18,6, obrigado, bom domingo. Confirme o vento, 105 graus seco. Uma centena de graus com 10 nós. Atente ao tráfego, Palma 1 no meu pé, da Veracruz, frequência livre, frequentação. Salvador, boa tarde, gol 1924. Gol 1924, prossiga. Pois, peca-sanamento no Singer 10. 10 autorizado, reporta táxi. Reporta para o táxi, 1924. Chanel 6315, após a passagem do Boeing da Gol, ingresso Juliette, posição 04, atentando a movimentação do setor, ok? Permaneceu 7, Gol, vai ingressar para o 04. Está pronto, pode esperar. Ali mantém, está 32 de noite. Ali mantém, 32 de noite. Chama intensidade 1 na sua transmissão, ok? Muito baixo, tá? Melhorou agora, 32 de noite? Agora sim, alto e claro, ali mantém. Renato, Duna, descendo para 2 no peste, com 0 no 4 na altima, também 2 na 0. Triple 5595 no solo ao 59, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha uma boa tarde. 1219, obrigado senhor, bom trabalho. Tango Índia Bravo, prossiga. Vai com pro, vem com a TV, mantendo 500. End, mantendo 500 pés, Tango Índia Bravo. 99. Nível de decolagem no zero, tá 32 no 8. Tango 1394, ponto espera, muito boa tarde. 394, após a rolagem do TAN ali, mantenha no zero. Vamos o TAN ali, mantenha no zero, gol no 394. Chama Santo Recife, frequência 1-25-1, alternativa 1-36-25. 25-1-36-25, obrigado e boa tarde, Santo 3-8-5. Bravo, Bravo, Tango, atente ao tráfico 1 no peso, sentido de Veracruz. Tango, pouco atrás. Velocidade para o trip 5-6-2-6. Negativo, manter a velocidade da AK. Fico meio vezes. Tá 3218, decolou 01, chame o controle 120 decimal 8 e tenha uma boa tarde. 308, boa. Fico meio reduza para 1809. Fico meio dois meia, reduzindo para 180. Salvador, boa tarde, tá 3218, transfere. Tá 3218, boa tarde, contato ADAS, vou para o 390, saída Momo. 390 na saída Momo, tô 3218. Controle ao Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga. O Iguatemi está autorizado, vai com proa do... na rotatória. Ciente, Tango Índia Bravo, pro da rotatória pelo marcador externo que ele tem. Paciente, Tango Índia Bravo. Bravo, Bravo, Tango, controle Salvador. Bravo, Bravo, Tango, controle Salvador. Pátio Índia Alfa, ponto de espera torre 1, 1 no 8 decimal 6, 12, ajuste no 0 no 4, bom voo. 1014,